aldeia de Betânia, agonizando, estava alguém a esperar pela presença do amigo e companheiro. Ele não tinha para quem apelar. Mestre, teu amigo está morrendo, suas irmãs mandam te avisar. Se te demoras, não vais encontrá-lo vivo. Jesus tranquilo ficava a escutar. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Na minha hora, vou milagres operar. Não importa se está morto há vários dias, quando ordeno, o morto tem que levantar. Marta, eu sou ressurreição e vida. Quero operar. Na minha hora, o milagre acontece. Tirai a pedra e Lázaro vai ressuscitar. Lázaro, ele escutou a voz do mestre. Sai para fora. Ele saiu sem contestar. Tirai a faixa, deixa ele caminhar livre. Se é meu amigo, tenho vida para dar. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Operar. Não importa se está morto há vários dias, quando ordeno, o morto tem que levantar. Quando ordeno, o morto tem que levantar.